Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 7 de novembro, o primeiro domingo de novembro de 2021. Uma linda manhã, bastante quente aqui em Santa Bárbara, mas agora começa a ter uma brisa muito agradável. E é com essa bela imagem que temos aqui do Parque dos Ipês, bastante florido, é que estamos a postos para começar mais um dia de diálogo, de estudo, de conversa com você que está nos ouvindo. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, Geraldo. Que alegria. Realmente, olha, o dia quente não é só em Santa Bárbara, não. Aqui em Piracicaba também o dia está muito quente. Que seja um dia abençoado, um domingo abençoado para todos nós. Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, que está aí na sua casa nos acompanhando. Para mim é uma honra e uma alegria poder compartilhar com vocês esses momentos. Obrigado, Wilson. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Wilson, Geraldo. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando nesta manhã de primavera, e uma manhã quente de primavera. Sim. Acho que o verão, será que agora emplaca? Porque esse ano aqui o frio foi duradouro, né? Vai chegar e hoje... aqui. É, hoje eu queria mandar um abraço especial para o meu pai, que está fazendo aniversário hoje. Poxa vida. Hoje é aniversário do meu pai, e é uma pessoa que eu tenho assim na vida com muita, como uma referência muito doce e muito presente na minha vida. Me deu muitos valores importantes para o meu dia a dia. Então, um beijão no seu coração. Mais tarde nós estamos juntos aí, comemorando. Né, um programa que eu vou dedicar a esse amor paternal aí que eu tenho por ele, que ele me ensinou a ser um pai hoje. Né? Então, um beijão a todos os pais também, que é uma missão nobre na vida. Né? Não Qual só o nome comigo. Dele, Alan? Alcides. Alcides. Seu Alcides. Então, tá certo. Um grande abraço no seu Alcides, hoje 7 de novembro, né? Isso aí. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje tem o título de O Homem Corporal. Se vocês abrirem o livro A Gênese, vocês vão ver que é uma sequência de estudos que o Kardec propõe, e hoje é o último item do capítulo 10. Quer falar alguma coisa, Alan? Não. Tranquilo. Sabe o que eu percebi agora? Nós estávamos tão empolgados conversando que eu não preparei as chamadinhas de nada aqui. Eu dei dura em mim mesmo, foi a cara que eu vi. E hoje é o último item. A conversa é uma boa, desculpa, gente. Ah, o homem corporal. Na semana seguinte, vamos entrar num capítulo desafiador, que é a gênese espiritual. Mas ainda estamos... É o último item da gênese orgânica, o homem corporal. E é sobre esse aspecto que eu fiz uma pequena introdução para que a gente se situe nos pensamentos de Kardec e dê continuidade à linha do seu pensamento. A antropologia física, a primatologia, a arqueologia e a genética se juntam para afirmar que a evolução humana é a origem e a evolução do Homo sapiens como espécie distinta de outros hominídeos. Mais adiante, acrescentam que a opinião dominante entre os cientistas sobre a origem dos humanos anatomicamente modernos é a hipótese da origem única. Esses conceitos são atuais e muito se parecem com as ideias e teses explicitadas por Allan Kardec no capítulo 10 do livro A Gênese, quando ele diz, abre aspas, do ponto de vista de seu organismo, reconhece-se que há uma cadeia que se eleva por graus, sem solução de continuidade, e expõe a origem única das espécies. O que hoje é um consenso entre os estudiosos da evolução humana, para Kardec, era uma verdade que se estabelecia pelo estudo, pela intuição e pela inspiração. É dessa maneira que estamos começando o nosso programa Visão Espírita de hoje, e eu peço ao Wilson, para que a gente entre num clima muito agradável de uma sintonia, ouvir a súplica da Terezinha. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Amigos, que essa harmonia tão agradável, que essas palavras da Terezinha continuem em nossos corações, inspirando o nosso programa no dia de hoje. Muito bem, meus amigos, assim estamos aptos a começar esse primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, e hoje selecionamos o capítulo 55, cujo título Elucidações. E, como sempre, tem uma frase do Evangelho, das Epístolas de Paulo, e depois o Emmanuel escreve. E a frase selecionada foi: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Muito bem, e agora, o que o Emmanuel entendeu dessa frase, quando ele diz: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade do retraimento da nossa individualidade a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quantos possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade por amor de Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Wilson, o que você tem a nos dizer sobre esse capítulo? Inicialmente, que é de uma beleza indescritível. A gente tenta se posicionar dentro dessa realidade que Paulo escrevia aos Coríntios, mas é claro que, em hipótese alguma, considerando a nossa posição como servidores, ainda meros aprendizes e, ao menos, desejosos de termos alguma utilidade para a coletividade, além de nós mesmos. Mas eu acho muito interessante quando ele diz que essa posição de serviço é uma posição que reduz a nossa individualidade, os nossos individualismos, as nossas vontades, os nossos desejos, no lugar de atender realmente os princípios da Boa Nova, a atenção daquele que recebe. Isso é fazer caridade, não de acordo com o que nós desejamos fazer, mas com aquela pessoa que está recebendo, ela precisa. E nós, como aprendizes de servidores, a gente sempre se defronta com certas tarefas a serem realizadas e, vez por outra, a gente se deixa vencer por esses personalismos. Vez por outra, a gente cria até certos conflitos dentro dos grupos em que a gente participa por querer, de certa forma, impor. Compreendemos, é claro, que tudo dentro de um grupo deve ser discutido, mas Paulo, Emmanuel termina falando isso, que muitas vezes somos constrangidos. E essa palavra me chamou muito a atenção. Nós somos convidados, chamados, segundo Emmanuel, e, vez por outra, acredito que constrangidos a servir. Isto é, existe um momento em que não temos alternativa se não nos colocarmos à disposição. E eu acho que essa é, para mim, o ponto em que o texto me toca mais profundamente, de que forma eu tenho sido útil, é claro que a mim mesmo, mas, sobretudo, deixando de lado as minhas vontades, o que eu considero como ideal para mim, mas pensando nas pessoas realmente, em tudo que a gente faz. Eu acho que é isso, Geraldo. Muito bom, Wilson. Gostei muito das suas primeiras palavras aí. Alan. É interessante mesmo, viu, Wilson? Quando eu leio esses textos do Emmanuel, eu já fiz essa anotação na semana passada, mas eu acho que não custa a gente lembrar. As 100 primeiras obras de Chico, para mim, elas são muito significantes. São obras que vêm com um fundo filosófico muito forte, né? São obras que foram programadas para esse acontecimento. No meio dessas obras, nós encontramos Emmanuel, A Caminho da Luz, Boa Nova, as obras de André Luiz, os romances de Emmanuel, né, são obras realmente muito, muito significativas para o conhecimento espírita nosso. Eu acredito que todo estudante espírita deveria, uma obrigação moral pelo trabalho de quem fez, né, do trabalho do Chico e tudo mais, ler essas 100 primeiras obras. Além, é lógico, das obras de Kardec, a Revista Espírita inteira. Aí ele começa a falar que é espírita. Então dá um certo trabalho ser espírita, não é uma coisa fácil, não. Mas, dentre estas obras, uma delas é o Fonte Viva. O Fonte Viva, para mim, é uma obra das mais significativas. Porque ele consegue pegar pequenas frases do Evangelho, né, e fazer um texto em cima dessas pequenas frases. O ponto de vista do Emmanuel é inspirado, né, para nos trazer luz. E quando ele está aqui falando para nós, né, nos está trazendo esta nova... eu acho que ele não nos ensina nada, ele só nos relembra de coisas que a gente não faz, né? Na realidade, eu acho que ele puxa a orelha da gente com carinho, mas para a gente voltar a despertar para aquilo que é realmente importante para a nossa encarnação. E quando ele dá esse puxão de orelha, olha o que ele fala no final, né? Ajustar a nossa consciência à consciência do grande renovador, né? Por quê? Porque os nossos impulsos, né, que aí a gente, quando vai para a área psi, a gente vai entender, os nossos impulsos do id ainda são de dominação. É natural, no processo evolutivo do espírito, que, num primeiro momento, a gente precisasse de um certo fortalecimento do ego. Porque, senão, a gente não enfrentaria o mundo, a gente não lutaria para uma busca de um aprendizado mais profundo. Agora, o grande motivo é o seguinte: eu fortaleço meu ego, mas não para ser egóico. Eu fortaleço meu ego para ter estrutura de encarar as minhas transformações morais. Não é contra o outro que eu fortaleço o ego, é a favor de mim mesmo. É lutando contra os meus impulsos mais ainda animais que ainda dominam o meu ser, né? Eu brinco muito que eu sou um homem da Idade Média com uma espada de 1,10 m reencarnado hoje. Então, assim, na primeira injeção de paciência, eu tenho vontade de pegar aquela espada e cortar a cabeça fora. Essa é a minha vontade. Graças a Deus, eu não tenho acesso à espada. Mas é o impulso natural desse ser ainda primitivo que está aqui, nesse espírito imortal, que luta para se transformar. E é necessário que, para eu encarar esse guerreiro que ainda tem dentro de mim, que o meu ego se fortaleça para eu poder enfrentar esses impulsos, né, mais animais que ainda pertencem ao meu ser. Então, quando ele acaba com essa frase, ajustemos nossa consciência ao grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque nós somos convidados e somos até constrangidos a servir. Quando a gente realmente se coloca na posição de servidor de si mesmo, no sentido de autotransformação, e do outro, no mesmo sentido, né, no sentido de auxiliar a autotransformação alheia, aí Emmanuel está nos colocando que nós estamos alinhados ao verdadeiro propósito da nossa encarnação. É isso aí, meu querido. Geraldo, me permite? Claro, claro. Assim, quando o Alan vai falando, vai despertando, vai nascendo links, vai abrindo tantas possibilidades, sim, meu amigo. E é assim, muito interessante. Olha, eu só queria ressaltar isso, é muito forte, né? O desenvolvimento do ser psiquicamente, né, é em prol dele mesmo, é para que ele fique forte. Agora, quando a gente vai, né, para a sociologia, a gente vai entender um pouco sobre o contexto do termo solidariedade, Solidariedade pode ser definido de uma maneira figurada, né? Como se os indivíduos de uma sociedade fossem tijolos numa parede. E a solidariedade é a massa que une esses tijolos. Então, na medida em que o indivíduo fica forte, ele é um integrante de uma parede forte. Então, é claro que ele precisa se cuidar do ego, como o Alan próprio diz, construir um ego em equilíbrio, para que ele seja útil à coletividade, às outras pessoas. E aí, eu estava conversando aqui com o Alan e com o Geraldo antes do início do programa. Eu não sei, Alan, a Vera está por aí? A Vera? Não sei se ela já passou. Tá já por aí? Mandou bom dia, já mandou. Bom dia, Vera. A dona Vera estava conosco lá ontem à noite assistindo Francisco de Assis. E tem uma cena muito linda. Eu vou fazer spoiler aqui, né, para quem não assistiu ainda, né? Mas tem uma cena muito linda sobre um lobo. Então, é um lobo que eventualmente está atacando um vilarejo. E ele ama tanto esse lobo, e ele vai perceber que esse lobo só está atacando porque ele foi constrangido, ele precisa se alimentar. Então, é o egoísmo das pessoas que, pelo seu modo de vida, as cidades vão avançando e vai faltando alimento para aquele animal, que faz com que aquele animal ataque o homem. Então, veja, claro que o lobo aqui está simbolizando as pessoas, né, na nossa convivência. E aí eu lembrei lá da mensagem de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho, que diz que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Veja isso, Alan. É lindo. Extingue as misérias sociais. Então, veja, quanto mais eu amo, mais eu diminuo a minha individualidade, como Emmanuel coloca, e mais coletivo eu sou. Isso é difícil de compreender pelo estágio em que nós nos encontramos hoje. Eu estou dizendo por mim, pelo menos, né? Para mim, me negar é muito difícil. Mas sabe, Wilson, veja que é interessante. Não é se negar. Isso. É se valorizar como ferramenta divina de implantação de amor na Terra e atuar nesse propósito alinhado ao Senhor na sua transformação e na transformação dos que estão ao lado. Não é se anular, não. É se valorizar como essa ferramenta que já é sensível ao chamado. Porque não que a gente já seja capaz de atuar, mas ao nos tornarmos sensíveis a um chamado de transformação do ser encarnado, e pode partir de nós mesmos, porque a maior transformação que eu posso fazer em mim é quando eu conseguir ser uma ferramenta de transformação do meio que eu estiver. Agora, isso é difícil. Eu concordo com você. É difícil, cara. Porque, numa vontade primeira, a gente tende ao egoísmo, né? Que a gente fala assim, esse povo aqui não me escuta, esse povo aqui eu estou falando para a parede, né? Não, mas não tem problema, a parede também escuta, sabe? Uma hora aquilo vai entrando. Como eu já fui parede um dia, hoje eu já tenho mais ouvidos, eu já percebo. Isso. Mas foi muito bom que você trouxe, Wilson. Ontem, quando eu li esse capítulo, eu gosto muito de me fixar em algumas coisas. Quando Emmanuel escreveu o livro Fonte Viva, o Espiritismo já tinha 100 anos, 99 anos, em 1956. E o Emmanuel resolve colocar o título, Elucidações. Se você for procurar no dicionário, elucidação é esclarecer, tornar claro. Então, depois de 100 anos de Espiritismo, algumas coisas, para aqueles que seguiam o Espiritismo, que eram partidários ou aprendizes, como ele nos chama, não estava claro para aqueles que se diziam espíritas. E ele fala, então eu vou esclarecer como deve ser a conduta e a vida desses que caminham dentro do Espiritismo. E ele fala, não podemos desconhecer a necessidade do retraimento de nossa individualidade. Porque, em geral, as pessoas, e a média das pessoas, ao falarem de Jesus ou falarem do Espiritismo, coloca sempre um pouco de si mesmo, como se fosse uma hipervalorização de si mesmo. E isso dificulta passar o ensinamento de Jesus. Porque quando você fala, você joga uma coisa que é sua. uma coisa da sua personalidade. Então, Emmanuel fala, não podemos desconhecer a necessidade do retraimento da nossa individualidade. Para quê? Para projetarmos para a multidão os ensinamentos do mestre. Então, quando falamos, e falamos um pouco de nós, nós estamos distorcendo ou adiando uma lição que já deveria ter sido clara. Então, eu muitas vezes, acho que todos nós observamos isso, e uma das nossas referências é o Chico Xavier, quando o Chico falava, quando alguém vinha agradecer a ele alguma coisa, ele sempre falava, eu não tenho nenhum mérito nisso, agradeça a Jesus. E quando você lê esse capítulo, você vê que Jesus é o planificador da nossa vida. Então, tudo aquilo de bom que acontece, acontece porque nós temos um grande organizador de tudo isso que se chama Jesus. Então, ao falarmos de Espiritismo, ao vivenciarmos o Espiritismo, que a gente utilize menos dessa personalidade transitória para que a gente possa entender a essência do ensinamento de Jesus. E vocês entendendo a essência, você passa o ensinamento sem falar. Muito bem. Mas ô Geraldo, mas não passa o ensinamento sem falar, mas não é tão fácil, né? Não estou falando que é fácil, é difícil. A nossa querida Lavínia, que ela comentou assim, que não temos como fortalecer o social sem estarmos fortalecidos no individual. São questões complementares, psicologia e sociologia. E sabe o que eu fico aqui indignado? Os tijolos, Wilson? Né? É o tijolinho, Wilson. Né? A parede cai, né, sem tijolos fortes. Você sabe que eu fico indignado aqui, Wilson? Por que, que nós não começamos ainda o nosso programa de sociologia e filosofia? Você verdade, é um enrolador, viu? Você está me enrolando. É ao contrário, viu, gente? Não é... Eu estou brincando com isso aqui. O segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schutel. E aqui eu queria dividir com todos vocês que estão nos ouvindo. Eu li com cuidado, o capítulo de hoje é Provas da Imortalidade que Jesus deu a seus discípulos. E o texto evangélico, que em geral é meia página, dessa vez são 3 páginas. E eu li e reli, falei, puxa vida, vai ficar cansativo eu ler tudo. Mas depois que eu li e reli, falei, eu não posso omitir nada do que está ali, senão descaracteriza a lição, né? Porque cada frase tem mensagens que não estão escritas, são mensagens que você só percebe através da reflexão. Então, vocês me perdoem, acho que vai ser uma leitura de 2 a 3 minutos, mas é muito importante que todos prestem atenção. E peço ao Wilson e o Alan que leiam junto comigo um pensamento para que a gente possa falar de maneira mais adequada para quem nos ouve. Então, provas da imortalidade que Jesus deu a seus discípulos. Esse texto que eu vou ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 49. Então, são 36 versículos. E eu passo a leitura. Nesse mesmo dia, 2 dentre eles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, conversando ambos de tudo quanto se tinha passado. E aconteceu que quando eles falavam e conferenciavam a seu respeito, Jesus veio unir-se a eles e caminhava ao lado deles, mas seus olhos estavam como que fechados, a fim de que eles não pudessem reconhecê-lo. Ele lhes disse, sobre o que conversais e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse, sois tão estrangeiro em Jerusalém que não sabeis o que se tem passado ali naqueles dias? O que? Disse ele. Eles responderam, sobre Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo, e de que modo os principais dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperássemos que fosse ele quem resgatasse Israel. E, entretanto, depois de tudo isso, eis já o terceiro dia de que estas coisas sucederam. Por outro lado, certas mulheres da que conosco estavam nos encheram de pasmo, tendo ido de madrugada ao túmulo e não havendo achado o seu corpo, voltaram declarando que tinham visto anjos, os quais diziam, estar ele vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então, ele lhes disse, ó insensatos e tardios de coração, para crerem tudo quanto os profetas disseram, não era preciso que o Cristo sofresse todas as coisas e que entrasse assim na sua glória? E começando por Moisés e depois por todos os profetas, ele lhes explicava o que tinham dele dito as escrituras. E quando estavam perto da aldeia para onde iam, ele deu mostra de que ia mais longe. Mas eles os forçaram a parar, dizendo, ficai conosco, porque é tarde e o dia está na sua declinação. E ele entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou. E tendo partido, lhes deu. Ao mesmo tempo, se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu diante deles. Então disseram um ao outro, não é verdade que sentimos abrasar-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e que nos explicava as escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém e acharam junto os 11 apóstolos e os que com eles estavam reunidos, os quais diziam, é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão? E os dois contaram também o que lhes havia acontecido em caminho e como reconheceram Jesus no partir do pão. Enquanto assim conversavam, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Sou eu, não temais. Mas na perturbação e espanto de que se achavam possuídos, eles julgavam ver um espírito. E Jesus lhes disse, por que vos perturbais? E por que se sugerem tantos pensamentos em vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Depois de ter dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas como não acreditavam, ainda tão cheios estavam de alegria e admiração, ele lhes perguntou, tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram uma posta de peixe e um favo de mel. Comendo Jesus diante deles, tomou o resto, lhes deu e disse-lhes, eis o que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que tudo quanto estivesse na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, se realizasse. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito a fim de que entendessem as escrituras e disse, é assim que está escrito, e é assim que era preciso que o Cristo sofresse e que ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, principiando de Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas, e eu vou enviar-vos o dom de meu Pai, que vos tem sido prometido. Entretanto, demorai na cidade até que sejais revestidos da força lá do alto. Fecha aspas. Um texto intrigante, recheado de informações, que agora deixo ao Wilson e ao Alan para que façam os primeiros comentários. Pode ser eu? Pode começar. Olha, é um texto, como o próprio Geraldo já bem colocou, ele é emblemático, ele é significativo, repleto de simbologias. E a gente olhando por partes aqui, vou selecionar, pinçar alguns trechos que eu achei interessante, né? Que o Espiritismo ajuda a esclarecer. Porque lá em cima, quando aqueles homens caminhavam para Emaús e Jesus começa a caminhar do lado deles, porque o autor diz que tinham algo nos olhos, como se não pudessem reconhecê-los. Interessante, no livro dos médiuns, a gente vai perceber que um espírito, no caso, quando tangível, né, quando materializado, ele faz isso de acordo com a sua, com o seu intuito. Isto é, ele se faz visível para quem ele quer, na verdade, e da maneira como ele quer. Então, na verdade, Jesus queria mesmo ouvir o que eles estavam conversando, entender o contexto, né, do que estava ocorrendo naquele momento. Ele não se mostrou imediatamente, né? Talvez ele assustasse, talvez ele precisasse ganhar confiança daquelas pessoas ainda, né? Foi até a cidade, até Emaús, e a partir daí, com o símbolo de partir o pão, eles passaram a reconhecê-lo. Mas não é que a partir da... Ah, então é você. Realmente, eu penso, eu acredito que realmente tenha tido uma mudança mesmo de semblante, na composição mesmo, estética dele, para que eles pudessem reconhecer inequivocamente que se tratava de Jesus. Para que eles voltassem novamente, né, junto aos 11, né, apóstolos, para poder relatar o que tinha acontecido. E aí outra coisa interessante acontece. Jesus surge do nada no meio deles. Eles não voltaram os três, né? Porque senão era para falar, não, vem cá, vamos voltar lá, Jesus, que eu quero mostrar você para eles. Não, voltaram os dois para relatar aos discípulos. E o texto diz que ele surge lá dentro. Ninguém surge do nada, né? Desce por onde? Pelo telhado? Por onde surgiu? Ele se materializou novamente no meio deles. Se materializou. E Caíba vai dizer que a escolha de ser tangível foi realmente por amor. Né? Ele não se agastou em nenhum momento, Jesus não se irritou. Olha, eu estou aqui, vocês não estão vendo? Sou eu. Né? Andei com vocês durante 3 anos. Em nenhum momento. Para provar que era ele, ele tinha que provar que era ele mesmo, há 3 dias atrás que eles se conheciam. Então, o que ele faz? Ele pede para comer alguma coisa. Tem alguma coisa para comer aqui? Para que ele pudesse inequivocamente mostrar para eles que ele era um ser vivo, que ele continuava vivo. Porque havia um desentendimento ainda do que seria um espírito e do que seria um ser vivo. Então, para que compreendessem que a vida continuava, a vida tem a ver com esse processo de alimentação também. Olha, continuo vivo tanto que eu como, vocês estão vendo? A partir daí é que realmente eles tiveram a certeza. Nós estamos numa fase muito parecida com essa. Hoje o Espiritismo não se dá a produzir fenômenos físicos com esse intuito de convencer as pessoas. Mas houve um tempo em que isso foi necessário. Dentro do Espiritismo, houve um tempo em que fenômenos de materialização eram produzidos de forma muito comum em diversos locais. Eu conheci muitas pessoas que participaram na União, o seu Alcides, eu me lembro, contava tantas histórias. Lá na União nós temos objetos materializados. Nós temos ali um arquivo de objetos que foram materializados ali dentro, em sessões dentro da União. Hoje isso não acontece mais. Realmente hoje a gente avança para uma fase de entendimento moral mesmo do que Jesus queria dizer. Então, as pessoas que vão ao Espiritismo procurar por esse tipo de fenômeno não vão encontrar dessa forma. O Espiritismo hoje, né, Alan, tem mais uma posição de escola mesmo, né, e depois de oficina naturalmente. Mas são essas coisas que me impressionaram no texto, né, e que o Espiritismo pode nos esclarecer, que muitas vezes, sem essa chave do Espiritismo, uma outra religião tem dificuldade de entender essas coisas. E eu só fiquei assim, e aqui eu vou até pedir a contribuição do Alan e do Geraldo para me ajudar, eu fiquei com uma certa dúvida quando o autor, o Caíba, vai dizer que eles estavam acostumados a verem espíritos em determinado momento do texto. Então, ele teve que comer, porque eles já estavam... Para eles era comum ver espíritos. E isso, eu fiquei um pouco em dúvida quanto a isso. Né? Que tipo de espíritos ele se referia, o Caíba está se referindo aí. Você puder até citar essa parte, Geraldo, né? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Não, mas eu posso explicar isso. Lembra que enquanto Jesus estava encarnado ao lado deles, quantas passagens de expulsar espíritos eles estavam acostumados a fazer? Tem aquelas passagens lá que tira do menino lá, que ele sai em formato de porcos, correndo em desabalada carreira. Eles estavam acostumados... Lembram que eles sobem no monte... E lá aparece Elias e... Sumiu o nome do outro. sobe Moisés. E Moisés, isso. Sobe Jesus, o Pedro, João e mais um. E daí eles veem lá Moisés e Elias. E eles querem até fazer uma tenda para lá ficar com eles. Eles estavam acostumados a ver espíritos. Então, o que Jesus, naquele momento, estava deixando claro é que ele estava ali não como só um espírito. Ele estava ali. Não era um espírito... Porque a conceituação espiritual naquele momento era um ser que não mais... Impalpável, né? Impalpável, que não mais interagia com o mundo, né? Era um ser, assim, meio santificado ali. Agora, ele não, ele está falando, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui com vocês. É mais ou menos assim, que eu acho que para mim um dos... Tem dois grandes significados a presença de Jesus entre nós. O primeiro, inconfundível e claro no trabalho dele, é a lição do amor que ele traz para nós na transformação nossa e da convivência, né? A segunda é a prova da vida imortal do espírito, né? A partir do momento que o espírito é criado, ele se torna imortal. Ele não é eterno, porque é como se ele sempre existisse, mas sim ele é imortal a partir do momento que ele é criado. Então, esse espírito imortal, que é o grande ser que a gente trabalha na nossa transformação, ele é imortal. Então, Jesus estava mostrando para eles, olha, nós somos imortais. O espírito continua com vontade de comer, com vontade, as vontades do mundo encarnado normal. E assim, eu estou aqui de volta, eu estou mostrando para vocês que a gente pode voltar à carne. É a reencarnação sendo comprovada naquele momento. Então, ele precisava ilustrar para aqueles. Você imagina só, se hoje Jesus fizesse o mesmo para nós, hoje, eu acho que a maioria de nós não acreditaria também. Agora, você imagine para aqueles pescadores e coletores grosseiros 2000 anos atrás. Aquilo é, nossa senhora, é quase impossível de eu entender que o espírito reencarna, que o espírito é imortal. É muito complicado, né? Então, assim... Oi? Vai falar? Não, então, assim, é uma passagem muito simbólica, né? Cheia de muitas passagens, muito... E é interessante que esse simbolismo que está em Lucas, né? Normalmente a gente encontra mais em João, né? A gente não encontra tanto em Lucas, mas aqui ele traz um simbolismo, uma maneira aí de nos mostrar a presença do Cristo entre eles. É muito bonito, né? Até é um texto muito bonito, né? Esse texto aí, o que me chamou a atenção é a delicadeza com que Jesus aborda aqueles que caminhavam. Aliás, isso é a continuidade do seu comportamento enquanto encarnado. Jesus foi sempre muito meigo, muito amoroso, muito carinhoso. Em alguns momentos, ele foi mais firme quando era necessário. Mas esse tipo de abordagem requeria o sentimento da parte deles. E o fenômeno mediúnico sempre existiu desde que o mundo é mundo. Então, ver espíritos não é uma coisa que surgiu do espiritismo para cá. Sempre viram espíritos em todos os lugares. Como os discípulos eram espíritos mais maduros para esse tipo de vivência, eles deviam ver espíritos. E aquilo era meio comum quando as pessoas se inspiravam. Ah, eu vi um anjo, eu vi fulano. Isso devia ser uma conversa comum entre eles. Eles estavam acostumados a ver alguns, né? E o Wilson falou uma coisa muito interessante. Destacou essa passagem dos olhos fechados, e eles não reconheceram Jesus. Em geral, os nossos olhos estão fechados, porque a gente tenta enxergar com os olhos do corpo, quando na realidade a vidência, essa percepção é do espírito, é o perispírito em ação. Então, naquele momento, talvez eles não vissem com clareza, porque tivessem ainda os sentidos físicos muito aflorados. À medida que Jesus caminhava com eles, naturalmente, tanto que eles falaram, que quando Jesus falava, abrasava o coração deles. Talvez eles tenham começado a entrar numa sintonia e, a partir de um certo momento, reconheceram Jesus. Porque essa sintonia não se estabelece em um segundo, em 10 segundos, em 10 minutos. Toda essa sintonia se estabelece ao longo de um tempo. Então, a delicadeza de Jesus foi ouvindo, caminhando, ajudando-os, foi convidado a entrar na casa, até que ele se mostrou como tal. Porque era o momento que eles estavam preparados para sentir e ver Jesus. E Jesus falava com eles como um adulto fala com uma criança. Quem não fala com seu filho, com seu sobrinho, com delicadeza? Ele pergunta, ah, o que é céu, o que é... Você explica com delicadeza. E Jesus falava com delicadeza. Observa isso, observa aquilo. Então, nós éramos, os apóstolos eram os aprendizes. Então, Jesus, esse texto, ele destacou como provas da imortalidade. Mas ele deu milhares de provas da imortalidade. E eu sempre digo, Wilson, que eu já li isso em algum lugar, o que está relatado nos evangelhos é entre 15% e 20% do que sucedeu com Jesus. Imagine quantas coisas não foram escritas, quantas coisas não foram lembradas pelos apóstolos. Talvez no mundo espiritual existam, o evangelho seja 50 livros, né? E para nós é um livro só, né? Mas isso é um pensamento que eu queria dividir com vocês. Geraldo, fazer um comentário sobre o que você falou. Interessantíssimo essa a proposta, né, da mediunidade, da visão espiritual. É interessante a gente perceber que na vidência são dois tipos, né? Você tem a visão que você tem do plano fluídico, que é quando eu vejo o plano fluídico, nesse caso, só eu vejo. Então, tem três pessoas numa sala, eu posso estar vendo perispiriticamente o plano fluídico sem que as outras pessoas vejam, só a mim. E tem o caso da materialização, que nesse caso o espírito se faz visível a todos que estão no ambiente. Me parece que é o caso da caminhada deles, né? Porque Jesus, para os dois. Só que a questão é, e aí eu não saberia dizer realmente, qual é o limite, né, entre onde termina a visão física, porque eles tinham uma visão física com os olhos, e quando começa a percepção perispiritual, como isso, né? Se liga, quando termina uma e começa a outra, para que tenha essa impressão realmente de não reconhecimento. Eu acho que tudo se imbrica uma coisa com a outra, tudo se mistura, né? Ora é a visão física, e se você está preparado, começa a prevalecer o espírito. Você começa a ver com a alma, né? Se você está muito na terra, você tenta ver com os olhos, né? Foi uma interpretação. Existe uma dificuldade... quando o espírito nosso está encarnado, as percepções dele normalmente se diminuem aos sentidos do corpo físico. Então, é difícil de ver além das aparências, como tu mesmo às vezes, lembra como que ele fala? É difícil da gente ver além das aparências, porque o nosso mundo dos sentidos é muito ligado ao que o olho é possível ver. Que ouvido é possível escutar, né? Então existe uma dificuldade técnica. Nós estamos prisioneiros de um corpo físico. Então a gente tem que transcender essa prisão do corpo físico para ver com a alma, para ver com o espírito. E isso é mais difícil. Então é a natureza das coisas. Aumentar as percepções do sexto sentido, chamado assim, dos sentidos do espírito. Perfeito. Quer falar, Wilson? Não, eu falo que assim, o que o Alan colocou, eu acho que é para onde a gente avança no próximo capítulo, vocês vão estudar, né? Então, por exemplo, o que acontece dentro de um trabalho mediúnico, em que o médium faz exatamente o que o Alan falou, que é aumentar, que é diminuir, né? Apagam-se as luzes, fecham-se os olhos, né? Para diminuir esse contato, essas impressões sensoriais. O estímulo externo, né? Isso, o estímulo exterior. Apagam-se as luzes para que você possa ver a luz que vem de dentro a partir, né, de uma percepção espiritual. É legal, interessante. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 19 minutos. Estamos prontos agora a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é a parte de perguntas e respostas que parece que tem sido muito bem recebido por aqueles que nos ouvem, né? E hoje nós vamos estudar o homem corporal. O Kardec, quando escreveu aqui o Homem Corporal, com certeza ele havia estudado, lido, se inteirado, atualizado do que a ciência da época falava. E junto com as informações espíritas, ele foi compondo um conteúdo e foi o que ele escreveu. E depois que eu li esse título, eu fui buscar ler, eu tenho livros e tem alguns sites que eu tenho nos meus favoritos, estudar a origem do corpo humano, né? Aliás, a gente estuda isso um pouco na faculdade. E você vê trabalhos maravilhosos dos cientistas humanos aqui da Terra. Trabalhos em sequência, trabalhos randomizados, trabalhos pesquisados, escritos, divididos. E toda a ciência cresceu muito no último século. Muito. Hoje estamos num patamar de esclarecimento e de informação riquíssimo, muito maior do que tinha no tempo do Kardec. Então, ao longo desse pequeno estudo que eu fiz ontem, você acaba olhando para algum cientista com olhos bastante simpáticos, bastante agradáveis, pelo trabalho que eles estão fazendo ao longo dos séculos. E é com esse pensamento, Wilson, que eu faço a primeira pergunta a você. No entendimento espírita, quem são aqueles que promoveram e promovem os avanços da humanidade? O homem de gênio que surpreende a civilização com suas ideias desenvolveu aqui seus pensamentos? Ou essas posições avançadas são lembranças de experiências anteriores na vida espiritual? Olha, se eu fosse dá uma resposta muito, muito, muito reduzida, né? Eu diria que, é claro, como espíritos imortais, como Allan colocou alguns instantes, que já teve diversas experiências em diversos campos diferentes, é claro que nós sabemos que temos inclinações, né, que são naturais, porque já vem conosco, para determinadas áreas. E é claro que isso explica, por exemplo, os homens de gênio, né, crianças precoces, que têm uma capacidade incrível de aprender música, ou até de produzir música, de compor, de pintar. A gente tem muitas histórias sobre isso, e o Espiritismo é muito claro quando ele nos explica isso. Então, essa seria a resposta simples. Só que nem tudo é tão simples. Existe, sim, uma necessidade e forte da matéria. O próprio Kardec, em determinado momento, quando fala sobre a ação do espírito sobre o corpo e do corpo sobre o espírito, ele faz uma analogia a um instrumento, por exemplo, a um instrumento musical. Imagina se eu tenho uma viola rachada, sem cordas, eu não consigo produzir os sons que eu poderia produzir pela minha potencialidade, pelo meu conhecimento. Eu conheço as notas, eu tenho habilidade para tocar as cordas certas, mas eu não tenho um instrumento que reproduza aquilo que vai dentro da minha cabeça. Nesse caso, mesmo sendo um espírito que já teve experiências, que traz consigo certas aquisições e que poderia aplicá-las, se ele não tiver as condições ambientais e sociais adequadas, ele não as consegue desenvolver. E é muito interessante, eu acabei citando essa história outro dia, mas aqui ela cabe novamente. Tem um caso, se eu não me engano, final do século XVIII, 1700 e alguma coisa, na cidade de Aveyron, no sul da França, eles encontram uma criatura que sai de um bosque, né, que andava de quatro patas, às quatro mãos, né, e logo descobriram que se tratava de uma criança. Era uma criança que, por alguma razão que não se sabe, vivia no bosque. De seus 11 anos ou 12 anos, de 10 a 12 anos, andava de quatro, raramente ficava sobre os dois pés, só ereto. Ele emitia grunhidos, ele fazia suas necessidades diante das pessoas. Ele era um animal, praticamente. Tem até um filme de Truffaut sobre isso, Garoto Selvagem é o nome do filme, de 69, se eu não me engano. E ele não era um ser humano. Agora a gente vai pensar que, poxa, mas ele era um espírito humano. Quer dizer, ele era um ser humano, ele era um espírito humano que nasceu numa condição tão adversa que nem as características mais básicas da comunicação humana ele não desenvolveu. Como nós saberíamos que espírito estava ali naquele corpo? Para ele, talvez não tenha faltado um corpo adequado, talvez organicamente aquele corpo tivesse certas condições para que ele pudesse se desenvolver de certa forma. Mas além do corpo físico, também lhe faltou condições sociais e ambientais. Então, na verdade, né, o homem é um ser complexo. Ele é o que nós somos, o que nós produzimos, a nossa produção estética, artística, intelectual, depende, sim, daquilo que nós recebemos, da educação primeira, da infância. Volto a dizer, quando a gente fala de condições ambientais, eu falo até da alimentação. Né? O nosso cérebro, determinadas pessoas, têm acesso a certos nutrientes que outros não têm. Então, é claro que esse corpo não vai funcionar da mesma maneira para todas as pessoas. Então, a ideia de que todos têm as mesmas condições é uma ideia, né, que deve ser vista com muito cuidado, né, porque nós dependemos realmente daquilo que recebemos. E, apesar de um planejamento ser feito, às vezes as coisas não saem como planejado. Né? São crianças que são entregues em lixeiras e outros que nascem em condições tão adversas como a gente pode identificar. Mas é sobre esse aspecto que eu queria só problematizar um pouco mais, provocar um pouco mais. Que sim, a resposta é espírita, nós trazemos conosco, mas que também devemos observar as condições ambientais, né, que cada um recebe, sociais também. Eu acredito, Wilson, que a maioria dos espíritos que reencarnam para contribuir de alguma forma com o mundo, com o local onde vai nascer. Existem aqueles espíritos que estão avançados nos estudos da própria natureza e que podem contribuir. E ao reencarnarem, acabam desenvolvendo alguns estudos, eles acabam sendo encaminhados para alguns lugares onde eles possam desenvolver um pouquinho daquilo que eles já aprenderam. E eles reencarnam, e se eles se dedicam, eles podem realmente deixar um legado, um ensinamento, um estudo, um trabalho, uma pesquisa, uma fala, um livro, uma arte. Né? O Allan fala muito em arte. Então, eu acredito que todos os cientistas, de alguma forma, foram trazidos para cá para contribuir de alguma forma. Eu não sei se você pensa igual assim. Né? Sim, claro. Muito bem. Allan, o Kardec, nesse capítulo, O Homem Corporal, ele aborda a origem única, né? Do corpo humano, do corpo anatomicamente definido. E eu pergunto a você, Allan, a origem única citada por Allan Kardec teve algum acréscimo de informações ao longo do tempo? O que o Espiritismo do último século agregou a essa hipótese? Meu querido, eu vou fazer assim, a feliz pergunta. Olha só, eu vou indicar ao mesmo tempo. Eu acabei de receber esse livro aqui, ó, Psiquiatria Iluminada. É um livro, eu não sei se já está nas livrarias, eu comprei no pré-venda lá. É escrito por dois médicos, Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar, Carlos Eduardo Ascioli Durgante. Eles baseiam nas contribuições de André Luiz, pela psicografia do Chico, evidentemente, a Psiquiatria Iluminada. E eu, chegou ontem à noite, e eu estou aqui lendo que nem uma criança que recebe o gibizinho novo. Estou, assim, empolgadíssimo com a leitura. E olha que interessante. A última página que eu consegui ler do livro, porque eu comecei a ler agora cedo, daí nós começamos o programa, e a hora que acabar eu já volto no livro. Eu estou desse jeito com o livro, né? E ele fala assim, ó, é interessante perceber que, a contragosto, a humanidade tem reconhecido, por evidências que se impõem pela força dos fatos, que somos apenas uma espécie animal da família Homo, que evolui a partir de mutações genéticas de algum ancestral comum a outros primatas. Somos apenas mais uma espécie animal em evolução. Parte de nossas gerações atuais dividem até 4% de carga genética com os neandertais e até 6% com o hominídeo de Denisova. Além de reconhecer nossa participação como integrantes do reino animal em evolução, e não como seres especiais ou separados do palco das feras que se arrastam pelo globo. Agora sabemos que até mesmo das humildes bactérias nossa vida depende. Sim. Ou seja, livro editado em 2000, aqui, novinho, 2021 agora, acabou de chegar, está saindo do forno agora, mostra que a sua pergunta ela é muito pertinente e a resposta é: há uma origem única. Aí está aí a ciência de hoje continuando a comprovar a fala de Allan Kardec de 160 anos atrás. Há uma origem única para todos os seres habitantes do nosso planeta. Allan, eu acho que você foi utilizado para ler esse livro para falar isso agora, porque foi muito interessante você fazer. Foi assim, foi a melhor resposta que você poderia dar, né? Muito bem, meus amigos, 10 horas e 31 minutos, agora eu falo com o Wilson. Wilson, Allan Kardec reunia informações científicas da época para se juntar à codificação espírita, criando laços de proximidade entre o espiritismo e a ciência. Pergunta a você, essa intenção do Kardec de trazer algum conteúdo científico para uma obra básica, o que que ele procurava sinalizar com esse movimento? Olha, esse é um entendimento particular meu. Ele era um homem de ciência, né? Das ciências. Ele fazia parte da sociedade científica ali do seu tempo. Ele era muito respeitado nesse sentido. E é claro, para que um homem que tenha esse perfil, ele precisa realmente acreditar naquilo que está escrevendo. Você disse na abertura do programa que as verdades de Kardec eram baseadas no seu conhecimento, nos estudos, mas também na intuição e na inspiração. Então, essas coisas precisam caminhar juntas. Então, se eu simplesmente começo a falar tudo que me é revelado, eu viro um profeta que não sei nem do que eu estou falando ou vivendo aquilo, né? Eu vou ser um desequilibrado andando por aí. Agora, na medida... Exato, mas na medida em que eu passo a estudar alguma coisa, a raciocinar sobre aquilo, a compreender, e simultaneamente eu recebo intuições, como Kardec recebe, inspirações e intuições, e isso cria um corpo realmente mais sólido, né? Com condições de avançar no tempo, que é o que aconteceu com a obra de Kardec hoje. No entanto, né, a gente tem que considerar que Kardec deixou bem claro o aspecto científico de observação da doutrina, e nós sabemos hoje, né, e ele já sabia naquela época, que verdades são baseadas no que você conhece. Né, e o que você conhece, na medida em que a ciência evolui, que melhoram a nossa instrumentação, os conhecimentos vão se transformando. Portanto, as verdades também vão se transformando. Por isso que ele separou muito bem, né, a parte moral da doutrina, né, o evangelho, porque isso não muda. O evangelho de Jesus, isso é indiscutível, não vai mudar nunca. É único, está lá e vai... Para os séculos e séculos é aquilo que nós aprendemos agora, mas a parte científica a gente tem que ter essa flexibilidade e aceitar que se amanhã tiver uma revelação diferente, a gente precisa rever algumas coisas. A gente tem que ter, senão a gente vai virar uma religião dogmática, né, que vai nos aprisionar num determinado limite e não permitirá que nós avancemos. Como Kardec tinha uma visão progressista, para ser progressista nós temos que seguir junto com a ciência. Isso é uma necessidade mesmo. Essa é a minha leitura que eu faço. Não, eu achei uma resposta bastante coerente e prudente também. Allan, então temos uma origem... Posso fazer uma parte? Ótimo. Posso fazer uma parte? Concordo plenamente com isso. A única coisa que eu acrescentaria aí é o seguinte. Existe uma necessidade de uma adaptação do que é ciência. O modelo científico hoje é muito cartesiano. A gente precisa abrir para o modelo espiritualista na ciência. Tá? Então, falta ainda para a ciência esse desdobrar por espiritual. Quando, por exemplo, esse livro é escrito por dois médicos, quer dizer, cientistas, dois médicos pesquisadores, ligando e trazendo o conhecimento de André Luiz ao que tem de novo hoje na medicina e fazendo um paralelo. Essa é a nova ciência. É a ciência do futuro, tá? É a, nova, é a ciência do futuro. É a, futuro, a ciência, tá? Do presente já caminhando para o futuro, né? É, não, eu digo sim, a ciência do futuro é quando todo mundo está alinhado nesse meio, né? Assim, nesse modelo. É interessante, quando a gente fala em ciência, né? O Alan colocou muito bem essa ligação com o espírito, essa necessidade, eu acho que o Geraldo vai avançar para isso também, mas é interessante a gente pontuar também, né, que tem ciências não exatas. Então, o Kardec tratava de uma ciência que era uma ciência social e humana, só que ao invés de ele investigar somente os fenômenos das relações sociais dos encarnados, ele investigou a relação entre os encarnados e os desencarnados. Ele é precursor, nesse ponto, da sociologia, um dos precursores. Porque na época dele, a gente estava na época de Conte ainda, de Augusto Conte. Foi um positivista. Então, ele tem muito de positivismo do Conte. Mas nós temos hoje, nas ciências sociais, na própria geografia, tem uma abordagem totalmente diferente na história. A antropologia hoje é muito diferente do que foi no passado. Não existe mais aquela visão de evolução em que se considera sociedades primitivas e sociedades avançadas. Cada sociedade é avançada de acordo com o seu meio. Nós temos uma visão hoje melhor do que era no passado. O que eu estou dizendo com isso é que também nas ciências sociais mudaram-se os métodos de observação e de análise. Então, tanto quanto nas ciências físicas, a gente precisa considerar as mudanças que ocorreram nas ciências sociais e humanas também. Muito bom, Wilson. Muito bem, Alan. Então, temos uma origem única. Que lições escolhemos desse ensinamento? Que a gente não é melhor do que ninguém, a primeira coisa, para nos trazer uma humildade, né? Nós não somos melhor nem do que o cachorro que a gente convive. A gente tem uma adaptabilidade diferente. A gente, como espírito... Que assim, ó, vamos lembrar um conceito do espiritismo. O princípio espiritual ele é desenvolvido nos reinos animais e vegetais. Quando, por algum motivo que a gente não sabe e nem como é feito, há uma individualização desse princípio espiritual, que a gente se torna um ser espiritual encarnado e único e imortal, a gente não sabe, não temos notícia de como e quando isso é feito, como que é feito também. Mas quando isso acontece, a partir daí, nós temos que lembrar da nossa origem. Nós não somos melhor do que nada no que nos antecedeu. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, ah, mas hoje a gente é muito melhor do que era no passado. Não, não é muito melhor. A gente é o mesmo reencarnando. A gente está em evolução, correto. Mas naquele momento lá atrás... a gente era o melhor que aquele momento podia ser. Não melhor do que esse momento. A gente não pode comparar hoje com ontem, porque ontem a gente foi o melhor daquela época. O nível evolutivo que a gente alcançou lá atrás era o que dava para alcançar. E hoje é o que dá para a gente alcançar. E vai chegar um dia que nós vamos alcançar um nível muito melhor do que hoje. Mas não vai querer dizer que nós somos melhores do que hoje. Eu não gosto muito dessa fala, porque dá a impressão que o moderno é sempre melhor do que o passado, e não é um fato. O passado era ruim, né? Não. E o passado era ruim, não. Era o melhor que dava naquele momento. Eu tenho certeza do esforço e da capacidade de espíritos maravilhosos que nos antecederam. Que naquele momento, se um daqueles espíritos reencarna hoje, é um gênio. É um gênio. Né? A gente hoje tem entre nós reencarnados espíritos de uma genialidade ímpar. Né? E muitas vezes hoje a necessidade do ser humano já... Você veja só. Vamos pegar um exemplo aí prático da vacina, por exemplo. Né? Para desenvolver uma vacina até antes do Covid era necessário quanto tempo, Geraldo? 15, 20 anos para uma vacina realmente ficar eficaz, realmente... Então, em coisa aí de um ano, nem um ano, a gente conseguiu chegar numa vacina a toque de caixa aí, né, para a ciência. Teve investimento, teve um monte de coisa, mas não importa. Nós chegamos a uma vacina com um bom nível de eficiência, né? A gente conseguiu aí aqui em Piracicaba, eu acho que são 20 dias sem morte nenhuma por Covid. Quer dizer, ela teve a sua eficiência, está comprovada em fatos, né? Então, nós temos uma ciência em evolução constante, mas essa evolução ela tem que seguir paralelamente a evolução moral de nós aqui encarnados. A gente vai parar de ter necessidade dessas mortes brutas quando o espírito começar a aproveitar a encarnação do começo ao fim na evolução moral, na evolução ético-moral, né? Então, hoje ainda a gente precisa de umas pancadas dessa aí de vez em quando para colocar a gente de novo no rumo, né? Agora, você imagina quando o ser humano estiver na Terra só num processo de evolução moral, né? Num processo de alta evolução espiritual. Vai ser outro estágio. Então, esse paralelo só que eu gosto de lembrar sempre aí, sabe? Alan, o começo da sua fala foi muito interessante. Quando você, falando sobre a sua origem única, fala assim, que nenhum de nós é melhor. Eu acho que isso nos ensina o respeito ao reino animal, o reino vegetal. Sempre olharmos para esse reino com profundo respeito, com profundo carinho. Acolher os animais na medida do possível, depende do animal, e tratá-los com amor e com respeito. Porque tudo faz parte da natureza. Aquele animal, de alguma forma, está encaixado no caminho da evolução. Então, por que nós, que ao ganhamos a consciência, o livre-arbítrio, vamos maltratar os animais? Então, é necessário que tenhamos respeito por isso, e isso não nos coloca assim, ah, eu sou melhor. Nós estamos numa fase um pouco diferente. Wilson, você ia falar alguma coisa? Eu ia, eu tô rindo agora, porque você está falando do mundo animal, e eu estou lembrando aqui que ontem eu tive uma conversa com a Regina, com a minha mulher, entre uns besouros aqui em casa, e eles caem, ficam de perna para cima, né? E não conseguem se desvirar. Eu peguei um dedo e falei, Regina, não é possível, deve ter um erro de design aqui nesse... E eu tenho que ficar salvando os besourinhos que entram aqui em casa. Eu fico, encontro lá de perna para cima, tenho que pegar, levar, coloco lá fora, lá na árvore, lá, e deixo o besouro lá. Tem algum erro, uma falha aí no desenho dele, porque se ele cai no chão, ele não desvira mais. Ô Wilson, será que é um erro? Ou será que é uma oportunidade de humanização do Wilson para desvirar os besouros? Pode ser. A gente que não entendeu a mensagem, né? Eu queria só lembrar, quando o Alan falou dos cachorros, que não somos melhores que os nossos cachorros, não posso deixar de lembrar daquela historinha que tem lá no livro do Ramiro Gama, como chama? Lindos Casos de Chico Xavier. Lindos Casos de Chico Xavier. Tem uma historinha em que Chico termina uma atividade e ele é rodeado por algumas pessoas que elogiavam muito. Ai, Chico, parabéns, que bonito, que lindo que você falou, que não sei o quê. E ele, claro, muito humilde, mas com traços de vaidade ainda, talvez, ele se pronuncia dizendo, ah, mas eu não sou nada, eu não passo de um verme. Emmanuel captou, né? Talvez, um traçozinho de vaidade quando ele recebe aqueles elogios. E Emmanuel fala para ele, Chico, cuidado, respeite o verme. Né? O verme cumpre todas as suas funções como verme. Cumpre você todas as suas funções como homem? E não reclama. Olha a Lavínia aí participando. Ó. Desde que me conheço por gente, minha mãe desvirava ou revirava os besouros. E eu continuo. Tá certo. E olha só. Tem uma historinha. O monge andando com seu aprendiz no meio do mato e eles veem uma cobra venenosa se afogando. Aí o monge pula na água e salva a cobra. Quando ela chega na margem, ela pica o monge e sai embora para a mata, né? Aí o aprendiz fala assim, mas também você vai salvar uma cobra venenosa, né? Aí ele fala assim, olha, a minha natureza é salvá-la. A natureza dela ainda é me picar. Tá tudo certo. Então a gente tem que interagir com a natureza e fazer a nossa parte dentro daquilo que nos compete. Desvir os besouros. Dando continuidade aqui, no início do item 23, Allan Kardec escreve, abre aspas, embora isto fira seu orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. Fecha aspas. Que deduções podemos fazer, Wilson? E qual o significado dessa afirmação assim? Eu sou adepto de uma visão que hoje é conhecida como visão sistêmica. É uma visão que define que tudo que existe faz parte de um grande sistema e você tem sistemas menores interligados aos sistemas maiores. Essa visão é uma visão em que inexiste a independência. Não existe nada em toda a criação que seja independente, que não faça falta em algum momento, que possa deixar de existir, ou que o seu funcionamento não afete o funcionamento de uma outra estrutura. Então, essa visão sistêmica é uma visão em que tudo está encadeado, que, na verdade, é o que nós lemos hoje no texto, que tudo está encadeado. Que Emmanuel vai falar lá em O Consolador que, do átomo até o arcanjo, tudo está encadeado, isto é, estamos ligados uns aos outros. Talvez um momento infeliz da nossa evolução, enquanto sociedades, enquanto homens, enquanto lidar com o trabalho, foi um momento em que nos desligamos, nos alienamos da natureza, nos vimos como uma coisa separada da natureza e passamos, então, a transformar a natureza, objetificar a natureza, né? Como se ela fosse um objeto que precisasse ser transformado para o nosso benefício só. Significa que nós não fazemos parte daquele objeto. Então, quando eu faço uma mesa, eu não faço parte da mesa. Eu marreto, martelo a mesa para que ela cumpra a função como mesa. Só que a natureza não é um objeto que tenha que ser mudado e alterado simplesmente para me atender, porque eu faço parte dela também. E na medida em que eu mudo a natureza também me transforma, ora positivamente, ora negativamente. É o que nós temos visto hoje com todo o problema das alterações climáticas baseado no modo de vida que a gente tem adotado. Então, eu acho que esse foi um erro naquele, em determinado momento de entender, né, o homem como um ser separado de toda a natureza e que nós devemos sim compreender que estamos integrados a tudo, a tudo isso. Tem um biólogo, se eu não me engano, chileno, muito interessante, chama Humberto Maturana. Ele tem um livro chamado Biologia do Amor, também adepto a esse pensamento sistêmico, né, que eu, não tendo esse nome, mas ainda assim está condizente com a visão espírita. Nesse Biologia do Amor, ele fala sobre isso. Ele usa o amor como sendo o elemento que une todas as criaturas. E, por exemplo, falamos aqui antes do programa de Francisco de Assis. Francisco de Assis é uma pessoa que compreendeu isso, né, que se liga profundamente a toda a criação, que chama a árvore, o sol de irmão sol, de irmã lua, o lobo, né, e todas as criaturas, os pássaros, né, ele está integrado. Dessa maneira, eu não me alieno, eu não me separo daquilo que eu sou por natureza. Eu posso me separar por um tempo, mas vai haver um momento em que eu vou ter que me conscientizar disso e retomar a minha natureza. Wilson, na frase, o Kardec fala assim, o corpo material é o último elo da animalidade. O que me chamou a atenção é elo e o último. Como se daqui em diante, ele talvez seja promovido a um outro estágio. Então, assim, por que esse último elo da animalidade? Eu estou com um probleminha de áudio aqui, eu não consegui lhe ouvir. Eu vou resolver enquanto isso. Por gentileza, eu não sei se você me perguntou alguma coisa. Meu fone parou de funcionar. Na frase? Enquanto isso, segue com o Alan, por favor. Ah, então eu vou... Quando puder, eu volto a fazer a pergunta para você. Alan, qual o pensamento espírita sobre a evolução das espécies? Já fomos animais no passado ou sempre reencarnamos como criatura humana? Não fomos animais no passado, não. O princípio espiritual foi trabalhado nos animais e nos vegetais. Nosso ser humanoide, aí, vamos falar assim, nosso espírito Homo sapiens, aí, ele é individualizado desse processo de espiritualização passado nos outros reinos, né? Não é uma solução de continuidade, não é que um cachorro vai virar um espiritual, vai trabalhar em outros reinos até se individualizar no homem. O Luiz Guimarães até lhe dá um exemplo bem legal sobre isso, que ele fala assim, é como uma linha de montagem, o pneu não é o carro, a roda não é o carro ainda, o motor não é o carro, né? O carro é a soma de um monte de peças e componentes para um dia poder caminhar por aí. Então, é como se em cada reino animal ou vegetal, um trabalhasse a roda, o outro trabalhasse o motor, o outro trabalhasse o banco, e etc. E tal, até que um dia a espiritualização, como a gente falou até na resposta anterior, não sabemos como nem quando, pega todos esses princípios espirituais vivenciados pelos outros reinos, junta tudo e forma um ser individualizado, que somos nós, que recebemos um primeiro corpo e vamos daí numa sequência imortal, né? Aí a gente não deixa de existir mais, num processo evolutivo. Eu não sei se ficou claro desse jeito, Geraldo. É muito interessante a sua resposta, porque essa é uma pergunta comum daqueles que não são espíritos, estão começando no espiritismo, se nós já fomos animais. E você falou do desenvolvimento do princípio espiritual, eu acho que isso responde tudo. Esse princípio é desenvolvido em vários lugares, e o ser humano ele evoluiu de tudo isso, né? Todas essas conquistas juntas acabou dando o ser humano. Wilson, está nos ouvindo? Agora eu estou, voltei. Então, voltando àquela frase lá, o Kardec fala assim, o corpo material é o último elo da animalidade. Quer dizer, é o último vínculo que temos com a animalidade. Eu queria que você comentasse exatamente essa frase, o corpo material é o último elo da animalidade. Cada planeta tem um modo de vida que lhe é peculiar, que lhe é próprio. Então, a Terra, o planeta Terra, baseado em suas condições, o corpo humano aqui para a gente é o último estágio de desenvolvimento aqui, em que o meu espírito pode usufruir. Esse instrumento aqui é o instrumento mais evoluído que a Terra pode produzir para que eu, espírito, possa... Não meu, né, Alan? Mas eu, espírito... Para que eu, espírito, possa me manifestar na Terra. Então, ele é o último elo da animalidade aqui. Então, na sequência de evolução animal, nós somos os seres organicamente, com uma estrutura cerebral, né, uma estrutura orgânica própria para prover as condições para que eu, espírito, possa realizar as minhas potencialidades nesse planeta. É claro que isso não significa que em outros mundos diferentes não existam corpos orgânicos com outras... com outras características, com outros estereótipos e características que promovam necessidades diferentes, mais avançadas, por exemplo, do que as que ocorrem aqui na Terra. Nós temos conhecimento que em mundos mais evoluídos a vida é de 500, 600 anos, eu já li isso em algumas obras, né? A média de vida orgânica, as desencarnações são muito mais raras, né, porque não existe uma necessidade de um intercâmbio tão grande, visto que na própria vida material você já tem uma integração muito maior com a vida espiritual. Então, é uma característica nossa. No nosso mundo, hoje, nós somos o ser orgânico mais evoluído no planeta. Wilson, agora a próxima pergunta é para você de novo. Você fica meditando sobre o corpo humano, o Kardec escrevendo, e eu pergunto a você, sobre a ótica da evolução, qual a importância real do corpo humano? O que é o princípio espiritual? Bom, duas perguntas em uma. Para ser rápido, sucinto, porque estamos, né, com a hora passando rápida, quando a gente se diverte, a hora passa muito rápida. Então, a primeira coisa, a importância do corpo. É difícil até responder com poucas palavras. Eu já contei uma historinha há pouco tempo atrás do menino lá de Aveyron. Com isso, a gente já entende a importância do corpo. É total. Né? Então, o corpo é o instrumento que eu tenho para manifestação espiritual aqui na Terra. Eu preciso da experiência material para evoluir. Eu só evoluo, de fato, quando eu mergulho na matéria. Porque mergulhado na matéria, eu tenho condições de experimentar os contrastes e assim me desenvolver. Então, isso provoca em mim condições de desenvolvimento. Então, eu preciso da vida material, em suas mais diversas condições e até mesmo dificuldades. Então, daí a importância. Para a nossa evolução, eu preciso do corpo físico. Lá no plano espiritual, a gente não tem a mesma oportunidade que tem para se desenvolver aqui. Lá, por exemplo, nós sabemos que nos agregamos a outros seres que vibram de forma semelhante a nós. Então, a gente está sempre com os grupinhos, né? O Alan falou isso uma vez, eu achei muito engraçado, Alan. Se você está no meio de gente que você considera fofoqueiro, olha para você que você também deve ser fofoqueiro, porque senão você não estaria no meio dessas pessoas. E aqui no plano físico, se você está no meio que não te interessa, você caminha e vai para outro. No plano espiritual, a gente não tem essa possibilidade, porque nós atraímos para nós e agregamos sempre pessoas com a mesma experiência que a nossa. muito difícil é evoluir nessas condições. Aqui na Terra, esse contraste, essas diferenças grandes que existem entre nós é o que nos permite aprender. Então, e para isso, nós precisamos do corpo para mergulhar na carne. Então, para que nós evoluamos como espírito, imprescindível o corpo. Então, ele é tudo para nós, para a vida material. Né? Por isso que eu sou contrário à ideia de que espírito é tudo, o corpo não é nada. Não, o corpo hoje é tudo que nós temos para poder o espírito se manifestar. Não tem outra forma de fazer isso. Daí a importância de cuidar bem do corpo, né? De cuidar da saúde, né? Das condições em que você vive, das condições ambientais, de pressões que você acaba sofrendo, se precaver de tudo isso, se proteger de tudo isso. E a segunda parte da pergunta era... Desculpa. O que é o princípio espiritual? O princípio espiritual é o princípio inteligente, digamos assim. Né? Ele vai evoluindo lá desde o início, você tem um fluido vital e você tem um princípio inteligente que vai que existe em tudo na criação. Né? Numa pedra existe inteligência, como pode? A pedra ela precisa ficar agregada. Qual é a natureza de uma pedra? Que ela seja sólida e imóvel, que ela fique lá no lugar dela. Então existe uma inteligência que mantém aquelas moléculas agregadas, aqueles átomos compondo, se compondo de uma determinada forma. Essa inteligência permite que uma pedra seja pedra. O Alan falou sobre isso agora. À medida de que essa inteligência, esse princípio vai evoluindo, nós temos nos vegetais, que já tem uma sensibilidade maior, que já vai ter que produzir, ele tem uma vida de vegetal diferente, ele precisa procurar luz, né? Ele precisa se desenvolver, ele precisa produzir frutos. Né? A partir daí você tem o princípio animal, esse princípio inteligente ele vai evoluindo as suas experiências no decorrer desse processo todo, até os animais inferiores, até chegar nos mamíferos, por exemplo, que é uma condição especial, que cria uma ligação forte entre a mãe e o filho, né? Entre o pai depois e o filho. A tartaruga, para ela, é fácil, né? Ela vai lá na praia, bota um monte de ovo e ó, volta para a praia. Ela não tem uma relação de afinidade com seus filhotes. Pense bem. O homem não, nasce o ser ali humano, ele tem que cuidar, a mãe tem que amamentar, então é esse princípio inteligente que vai evoluindo até chegar no homem. Pessoal, são 10 horas e 57 minutos, vou fazer a última pergunta para o Alan. Ô Geraldo, mas nós temos que falar aqui, teve vários comentários e perguntando por que que foi individualizado no homem, no ser humano. Não é porque nós estamos melhores não, viu, Lavínia? Na realidade... é que necessitava de individualização. Por acaso foi em nós que estamos aqui falando, mas nós também não somos a última cereja do pote, não. Nós estamos começando o processo de evolução espiritual. Nós vamos chegar em algum nível e ocupar corpos muito mais depurados do que nós usamos hoje. Né? A Regilaine aqui ela lembra de uma frase do Leon Denis, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, eu vou lembrar a frase inteira, eu já falo para você. Deixa o Geraldo falar a pergunta para a gente. Alan, existiam duas outras perguntas, mas não vai ser possível. Então, essa é a última pergunta que eu faço a você. E é uma pergunta que eu sei que demanda tempo, demanda conhecimento, mas a gente sempre, quando faz a pergunta, a gente procura que vocês façam respostas objetivas para que a gente comece a caminhar dentro desse pensamento. Como se processa a evolução da mente? Por isso toma que é sua, toma que é sua. Olha, eu vou falar assim, ó. Vamos estudar um pouquinho essa semana, porque 2 minutos não dá nem para começar a falar o que significa mente. Mas eu podia falar duas coisinhas rápidas. Existe o cérebro do corpo físico e a mente espiritual. Eu gosto muito dessa diferenciação, porque as pessoas acabam confundindo cérebro e mente numa coisa só. O cérebro é uma parte orgânica, um órgão do corpo físico que processa as informações recebidas pelos sentidos do corpo físico. A mente é a imortal, que juntamente com esse processador chamado cérebro, começa a evoluir. Então, através de um processo mente-cérebro, né, na união desse trabalho, onde a gente depura o cérebro para a leitura do cognitivo, a gente, ao mesmo tempo, precisa trabalhar o mental, o espiritual, né, para que eles se tornem ferramentas de um processo de evolução espiritual constante. Então, uma mente evoluída, né, uma mente bem desenvolvida, bem trabalhada, ela vai ajudar o espírito num processo de evolução mais acelerado. Uma mente mais atrasada no processo de interpretação dos fatos, do cognitivo, ele vai também evoluir, mas de uma forma mais lenta. Eu acho que o que dá para falar é isso aí, meu amigo. Não dá para falar muito mais. Eu acredito que a mente evolua através das experiências que adquirimos e somamos ao longo da vida, não é, Alan? Rapaz, olha, existem tantas interferências na evolução da mente. Eu venho aí estudando bastante tempo, né? O Wilson, por exemplo, ele não usou o cérebro dele agora, desligou. Mas são tantos processos evolutivos envolvidos no uso da mente que não dá para falar. Cara, é um processo de um livro. São livros, um estudo, assim. O uso da mente, cara, quando a gente pensa nas interferências do meio cultural que a gente nasceu, da forma que a gente foi educado, dos livros que a gente leu, das impressões que a vida nos trouxe, das experiências vividas, das experiências, aí vai ficar complexo, anteriores das reencarnações. Então, assim, o que é a mente? A mente talvez seja a parte da memória imortal que carrega impressões e fatos, e com o depurar do tempo nas vidas encarnadas, eu sou aqui super alinhado com o Wilson, o corpo como um templo divino que nos proporciona a ferramenta de trabalho dessa mente, através das experiências vividas, nós vamos lapidando essa mente para ela ficar mais, cada vez mais capaz de intuir os planos mais altos que nos ajudam no processo de evolução. É muito meio complicado essa resposta, mas não dá para. Mas é interessante, pelo menos deu uma introdução para que a gente possa refletir sobre essas palavras e que a gente possa ir atrás através do estudo, da reflexão. Esse livro que você citou aí, que eu até peço, né, depois fotografar, mandar para a gente, né, no WhatsApp do programa, e que a gente possa estudar. O objetivo desse programa é exatamente despertar em todos vocês que nos ouvem o amor pelo estudo, pela leitura e a troca. Como foi interessante a participação daqueles que nos ouvem, as colocações, isso motiva muito a gente. Então, esse programa, talvez um dos objetivos máximos é a interação. Que você que nos ouve pergunte, questione, participe, e o programa fica muito dinâmico e todos aprendem, né? Então é isso, 11 horas e 3 minutos. Wilson, suas últimas palavras, Wilson. Olha, o que você acabou de dizer, todos aprendem. Muito obrigado pelo que eu pude aprender hoje com vocês. Cada oportunidade de estar com vocês é uma oportunidade de aprendizado. E agradeço a vocês que nos acompanham aí de seus lares, que nos permitem, né, adentrar os seus lares para que possamos refletir juntos e que aprendamos juntos também. Desejo a todos uma semana repleta de luz, uma semana repleta de coragem para enfrentar os desafios, que nós nunca nos esqueçamos que as dificuldades são lições cujo objetivo é nos tornar cada vez melhores, que estamos num processo contínuo e que seremos amanhã melhores do que somos hoje, e que, sobretudo, possamos ser alegres durante essa semana, possamos revelar em nosso semblante, em nossa fala, a alegria e a gratidão de sermos cristãos e de sermos espíritas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Wilson. Suas últimas palavras, Alan. Muita paz, muita luz, ótima semana a todos nós, e até domingo que vem, se Deus quiser. Muito bem, meus amigos, que nos encontremos pelas asas do pensamento. E dessa maneira, nós agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.